Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 26 de novembro, em segunda discussão, o Projeto de Lei 1216 de 2012, que autoriza a regulamentação no Estado dos sistemas de tratamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, de acordo com as normas técnicas vigentes. Ele introduz na legislação estadual determinações do Conselho Nacional do Meio Ambiente, define responsabilidades e lista as formas de descarte desse material tóxico, como autoclavagem, incineração, dentre outras. O projeto é dos deputados Samuel Malafaia, do PSD, Bernardo Rossi, do PMDB, Jânio Mendes, do PDT, Átila Nunes, do PSL, Bruno Corrêa, do PDT e o ex-deputado Alessandro Calazans. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.